La discothèque Le 7 est ouvert le vendredi, samedi et veille de fête. De 23h à 7h. Terrasse, navette, soirée à thème. Renseignements au 06 36 70 13 07. Le 7 discothèque, c'est deux routes d'Orléans à Chingy. Le 7. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Bom dia a todas e a todos, bem-vindos ao programa Vozes de Portugal. Eu sou o Rosmir da Silva, vou estar convosco até ao meio-dia, com muitas vozes, muita música, muitos fatos também pelo meio e algumas dicateras também. Então, para quem está aí por casa, muito bom dia a todos. Quem está a trabalhar, um ótimo dia de trabalho. E quem está pela estrada também, à escuta da Rádio Arc-en-Ciel, se for o caso, uma muito boa viagem a todas e a todos. E hoje vamos começar o programa com Os Alas de Namorados, com a voz de Nuno Guerreiro. E depois vem a seguir o António Variações, com uma canção, um fado de canção, que se tem por título Povo que Lavas no Rio, que é um fado da Amália Rodrigues. Amália Rodrigues, que nos deixou, já lá vão 20 anos, fez 20 anos no domingo passado. Então, para recordar essa bonita canção, esse bonito fado, Povo que Lavas na Rua, no Rio, não na Rua, no Rio, e na voz do António Variações, que era um grande admirador da Amália. E então ele fez transformou este fado em canção. E depois vamos ter também a seguir o Anselmo Ralph, logo a seguir. Então, muito bom dia a todos. Boa manhã à escuta da Rádio Arc-en-Ciel, que é sempre assim, todas as manhãs, quinta-feira, aqui com o melhor da música e o melhor das vozes de Portugal. Então vamos lá ouvir esta primeira canção do programa 2, com os Alas Namorados, e vamos até ao fim do mundo. Então vamos lá. Oh,

ser o menino que não dá do puto a ver. Como então? É seu I. Alguém pensa que ganha quem? Ganha quem? Horas e 19 minutos, já que acabamos de ouvir o Anselmo Ralph, ela parte a luz toda. E agora vamos ficar com o GNL e com a Maria, e depois vamos ter o Agir com a mãe. E antes também vamos ter o Chutes e Pontapés com aqui ao Luar. Muito bom dia a todos, boa quinta-feira, à escuta da Rádio Alcântara. Assalto. a caixa de esmola. Aqui logo pinta, com ela eu desço ao inferno distante. Aqui logo fria. Yeah. Foram Chutes e Pontapés que cantaram Aqui ao Luar. Agora vamos ficar com o Agir e o Mãe, e logo a seguir vem o Virgul, Só Eu Sei. Muito bom dia, boa quinta-feira. É, esta é para ti, mãe. Percebes que as vezes há bem parentes do vazio e distância. Tenho tanto para dizer. Coisas que nunca fiz, nem sei por onde começar. Pois é tanto que eu nunca disse lá porque não mostrava. Não quer dizer que não sentisse noites sozinha na sala. Mãe, desculpa-me tudo isso, pois não foi por mal. Não foi por mal, nem foi por bem. Andava cega a destruir, que nos dei a construir alguém que agora, tal como outrora, sempre me tratou como mais ninguém. Alguma vez tratou e mesmo assim eu ignorei. Mas não vou ignorar mais, as dar para sempre eu sei que vais. Por isso eu penso em ti quando estás ou quando sais, pois mesmo quando não mando mensagem, eu estou na varanda a ver quando é que tu entras na garagem. Escrevo tudo isto enquanto admiro a paisagem. Através da minha escrita eu faço uma viagem para tentar chegar a ti, falar do que não vi, e ao cantar o que senti, quer recuperar o que já perdi. Tu és quem um dia me viu crescer e já fez tanto por mim, logo faz este som para agradecer. Tu és quem um dia eu fiz bem e já me deu bem mais do que tinha para oferecer. Se tu és quem me faz prometer que és a mulher da minha vida, casa comigo pode ser. E eu sei, eu sou o que esperavas ver, mas tu és a melhor coisa que um filho de eu pode ter. E yeah, mãe, desculpa o que te fiz passar, mas há coisas que o passado já não deixa apagar. Mas mãe, eu quero te abraçar e sempre que preciso eu vou te confortar. Pois mãe, eu não te vou deixar. Mãe, não te quero ver sofrer. Mãe, nem te quero ver chorar. Pois tu és a melhor coisa que um filho pode ter. Mãe, ainda me lembro daqueles instantes quando estavas ao deitar e o teu amor era tão grande. Eu dizia que eras minha namorada e tu gostavas tanto, tal como eu gostava quando lias o Oscar em Birrante. E hoje em dia falo disto, mesmo parecendo um pouco trolha, tal como também disse um dia que estavas novinha em folha. Se não te lembras, eu lembro, pois memórias vou ter. E agora só temo que já não vá a tempo de te dizer quanto fui estúpido ao ficar arrogante de súbito. Mas esquece tudo isso e vem jantar comigo ao sushi, pois hoje pago. Eu já estás a precisar de um recado meu. Se eu tenho talento, parte dele é todo teu. Desculpa a minha imagem, desculpa algumas atitudes, mas no fundo todos sabem que amo acima de tudo. Isto é só um desabafo deste puto miúdo. Um beijo e um abraço deste teu cucho. Quem um dia me viu crescer e já fez tanto por mim, logo faz este som para agradecer. Pois tu és quem um dia eu fiz bem e já me deu bem mais do que tinha para oferecer. Tu és quem me faz prometer que és a mulher da minha vida, casa comigo pode ser. E eu sei, eu sei o que esperavas ver, mas tu és a melhor coisa que um filho já pode ter. Yep. Mãe, desculpa o que te fiz passar, mas há coisas que o passado já não deixa apagar. Mas mãe, eu quero te abraçar e sempre que preciso eu vou te confortar. Pois mãe, eu não te vou deixar. Mãe, não te quero ver sofrer. Mãe, nem te quero ver chorar. Pois tu és a melhor coisa que um filho pode ter. Mãe, desculpa o que te fiz passar, mas há coisas que o passado já não deixa apagar. Mas mãe, eu quero te abraçar e sempre que preciso eu vou te confortar. Pois mãe, eu não te vou deixar. Mãe, não te quero ver sofrer. Mãe, nem te quero ver chorar. Pois tu és a melhor coisa que um filho pode ter. Viver sem ti nunca imaginei. viver sem nunca duvidar. Não dava para negar. Tinhas coroa, mas não tinhas rei. Tenho que aceitar, não fui eu que te abandonei. Ei, ei, ei. E não fico a sonhar com que podia dar. Ei, dormi, acordei. E mesmo estou indo embora. Há todo mundo lá fora. Mas só eu sei o que dei. E nunca pensei que um dia chegasse a hora. Que se fosse o nosso agora. Mas só eu sei. Mas tudo mudou. Será que pensas como teria sido? Fica a tensão no ar. Palavras por falar. Mas não fico a sonhar com o que podia dar. Dei, dormi, acordei. E mesmo tu indo embora. Está todo mundo lá fora. Mas só eu sei o que dei. E nunca pensei que um dia chegasse a hora. O nosso agora, mas só eu sei. Mas só eu sei, cantou o Virgílio, são 9 horas e 35 minutos, quase 36. E agora vamos ficar com o Tony Carreira e o Dani Brião. Tão que eu rádio fama. Logo a seguir vem os Santos Pecadores com a tela. Muito bom dia, boa quinta-feira. À escuta da Arcon Cielo, 96.3 FM. A solidão me invade, nem um olhar, nem um sorriso. Procuro em desespero um coração sincero e sem esperar vejo-te a ti. Enquanto houver mulheres, o mundo onde estiveres será um mundo bem melhor. Pois só uma mulher nos mostra e nos faz ver a verdadeira luz do amor. Sur mon écran de verre, les hommes font la guerre, au nom de quelle vérité? Mais jamais une femme qui ne prenne les armes, nos enfants seront protégés. Tant qu'il y aura des femmes, le monde aura une âme et l'amour sera le premier. Tant qu'il y aura des femmes, il y aura des étoiles pour nous montrer la vérité. On vous a laissé faire, mais tout est à refaire. Qu'avez-vous fait de notre fille? Maintenant, laissez la place. Vous verrez où elles passent, elles en feront un paradis. Tant qu'il et l'amour sera le premier. J'ai besoin d'une femme pour réchauffer mon âme et me montrer la vérité. Sera sauvé. Tant qu'il y aura une femme, j'aurai envie de croire que l'amour sera le premier. 9 horas e 44 minutos e meio. E agora, depois de os Santos Pecadores com a tela, vamos ficar com o Ori da Cunha, Tu És o Amor. E logo a seguir vem os Humanos com Maria Albertina na voz do Camané. E depois vamos ter uma página publicitária. Muito bom dia e até já. Vendi palavras pra te dar tudo de melhor a minha boca. Eu fui poeta pra falar, se criminoso sou, estou à solta. Tu fazes tudo comigo, é do teu jeito e me revelas. Não há mulher que toca assim, não deixa marcas nem sequelas. Tu és o amor, és o amor da minha vida. Tu és o amor, é com você que eu vou ficar. És o amor da minha vida. Tu és o amor, é com você que eu vou ficar. Gente, vem falar pra mim que não tem futuro contigo. Insiste nesse prazer, nessa aventura de amor eu fico. Ainda assim quero dizer, para o mundo perceber, que tu és a única. Eu grito pra o universo todo ouvir. Tu és o amor divino, és a mais linda que sou. Embriagado pelo teu vinho de amor, eu nunca imaginei. Repito, completas mim. Eu repito, preenche-me. Tu és o amor, és o amor da minha vida. És o amor, és tu que és minha alegria. Tu és o amor, és o amor da minha vida. És o amor, és tu que és minha alegria. Falou, e o segundo até apontou. Fechei meus ouvidos e segui o que meu coração afirmou. Felicidade hoje me engrandece e só sorrisos de mim rouba. Minha alma hoje agradece de tanto amor que tem em sobra. Tu és o meu amor, és o amor da minha vida. És o amor, és tu que és minha alegria. Mas tu és o amor, és o amor da minha vida. És o amor, és o que és minha vida. És o amor, és meu amor. Mas tu és o amor, és o amor da minha vida. És o amor, é com você que eu vou casar. Vou casar, vou ficar. Vou casar, eu vou ficar. Vou casar, eu vou ficar. Deixa que eu te diga, Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada teta tem o seu encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada teta tem o seu encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria

Banque BCP. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. La discothèque Le 7 est ouverte le vendredi, samedi et veille de fête de 23h à 7h. Terrasse, navette, soirée à thème. Renseignements au 06 36 70 13 07. Le 7 discothèque, c'est deux routes d'Orléans à Chingy. Le 7. Depois desta pequena página publicitária, vamos ficar com o Belenito Campos, fica comigo, e depois vamos ter os fados para todos aqueles que gostam de fado e não só. Muito bom dia, boa quinta-feira. São segredos do meu coração que ficam escondidos que tu nunca mais vais encontrar. Fica comigo, amor, cantou Belito Campos. E são 10 horas e 1 minuto e vamos passar aos fados. Vamos começar desta vez, vamos começar os fados na segunda hora, mesmo na segunda hora do programa. E então vamos ficar aqui com a Amália Rodrigues Reis e o Fernando Farinha, e isto é tudo para todos aqueles que gostam de fado, e não só, para o Sr. Fernando, para o Sr. Fernando Campos, para o Sr. Flávio, para a sua esposa, para o Sr. Delfim, para o Augusto Silva também, para o Paulo Arantiano, para o Paulo Jorge Costa também está à escuta, penso eu, um abraço para ele, tudo de bom, e para todos que gostam de fado. Então vamos ouvir hoje a Amália Rodrigues com o tema Foi Ontem. Porque foi ontem, foi domingo passado, que fez 20 anos que ela nos deixou. E depois a seguir vamos ter o Fernando Farinha também, com o fado para todos aqueles que gostam de fado e que têm por título Vidas Trocadas. Então vamos lá ouvir estes grandes fados para começar esta segunda hora do programa. E depois também, mais tarde, também vou-vos recordar aqui uma pessoa que nasceu no dia do programa 2, no dia 10 de outubro. Hoje estamos no dia 10 de outubro de 2019. E então, bom, que encontrei aqui uma pessoa que nasceu, uma pessoa conhecida, que nasceu no dia 10 de outubro. Então vamos lá começar com os fatos e vamos ouvir então a Amália Rodrigues com o tema Foi Ontem e Fernando Farinha com As Vidas Trocadas. Muito bom dia, boa quinta-feira à escuta da Rádio Arconcelho 96.2 FM e também no www.radio-arconcelho.fr para nos ouvir em qualquer parte do mundo. Foi ontem que lembrei o meu passado e o fantasma remorso deu-me um beijo. Só ontem percebi tudo acabado. A luz crua da vida em que me vejo. Um filho desse amor pecado. No meu pecado vivo se tornou. E chora e fica triste sempre que canto este meu fado, fado de um amor que o amor matou. Foi ontem como hoje e sempre, sempre o que há de vir. Oh Deus, dá-me sossego para dormir. Foi ontem que fechei os olhos teus, mas novamente veio a primavera. E eu que julgava ter fechado os meus. Outro ninho teci com folhas d'era. Foi ontem que fugiu, a outra o levou. Por que será que tudo me castiga? Por que será que eu canto esta toada, esta cantiga que a experiência da vida me ensinou? Foi ontem como hoje e sempre, sempre o que há de vir. Oh Deus, olha por mim. Quero dormir. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Farinha cantou Vidas Trocadas, mais atrás foi a Amália Rodrigues com Foi Ontem, porque quis aqui ainda recordar mais um pouco a Amália, como já fiz a semana passada, porque ela deixou-nos, fez no domingo passado 20 anos. E agora vamos continuar, já estamos com 9 minutos para lá das 10. E vamos continuar com mais música, porque estamos aqui até ao meio-dia com muita música, muitas vozes, tudo cá de bom da nossa música.

lembrava de você, chegando num sorriso, pisando areia branca, que é seu paraíso. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um. Ficar mais um instante. Depois dos, debaixo dos caracóis com a Raquel Tavares, vamos ficar com Os Amor Ilhado, com o Barco Negro. O Barco Negro também é um fado da Amália Rodrigues, aqui numa versão mais canção, fado de canção, e também um grande fado que era a Amália Rodrigues, o Barco Negro. E depois logo a seguir vamos ter a Simone de Oliveira com Esta Lisboa Que Eu Amo, e também os RF com Até Dança Comigo Até o Sol Nascer. Muito bom dia a todos e boa quinta-feira. Me achasses feia, acordei tremendo, deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Depois numa rocha uma cruz, e o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas já soltas. Dizem as que não voltas, são loucas, são loucas. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sem. Meu redor me diz. meu colo, diz que estás sempre comigo. Seus Sí, Manuel Oliveira cantou Este Lisboa que eu amo. São 10 horas e 31 minutos. E agora vou ficar com o JHF. Dança comigo até o sol nascer. E logo a seguir vem a dos segundos com o teu poema. Muito bom dia. Yes.

importa se depois me abandonou, correndo aí como louco, não suportando a traição, viveu comigo tão pouco, no será da ilusão. Fugiste de mim. Hoje vivo de saudade. É triste perdermos a mocidade. Sentimos que é o princípio do fim. Mocidade, mocidade, porque fugiste de mim. Hoje vivo de saudade. É triste perdermos a mocidade. Sentimos que é o princípio do fim. Mocidade, mocidade, porque fugiste de mim. Hoje vivo de saudade. É triste perdermos a mocidade. Sentimos que é o princípio do fim. Perdermos a mocidade, sentimos o chegar do fim. Mocidade, mocidade, cantou António Calvário para o seu Mário. E agora vamos ficar com a Marisa, com a Rosa da Madrugada, e logo a seguir vem mais uma vez o Fernando Farinha com a guitarra de Lisboa para o Sr. Braga, que também está à escuta. Um bom dia para ele também. Acorda-me a Lisboa, que sorri quando ela passa. Vem para a rua, pergoa, e acorda-me a Lisboa, que sorri quando ela passa. Sobe as escadas divertida, numa alegria que alastra. Sobe as escadas divertida, numa alegria que alastra. Baila-lhe a saia garrida, não lhe pesa a custa da vida, pesa-lhe mais a canastra. Baila-lhe a saia garrida, não lhe pesa a cruz da vida, pesa-lhe mais a canastra. Se pela sombra das esquinas a sua voz atordoa, se pela sombra das esquinas a sua voz atordoa, outras varinas, quando passa pelas trinas, a rosa da Madragoa. Sabem as outras varinas, quando passa pelas trinas, a rosa da Madragoa. Atenção, cantai comigo, calai o vosso pranto, trinai como vos digo, trinai, guitarras, desta vez sem ar magoado, trinai enquanto canto, que é vós este meu fado. Guitarras de Lisboa, noite e dia, trinando nas vielas da cidade, guitarras que dão voz à moraria e vão falar a sós com a saudade. Guitarras de Lisboa são meninas brincando nas esquinas do passado, dentro

baba, tu tu tu tu tu tu tu tu baba, tu tu tu tu tu tu tu tu baba. Coisa na cabeça, não deixes que nada te aborreça. Tem calma, relaxa. Na tua vida és tu quem manda, preocupas-te demais, abranda. Tem calma, relaxa. Meu furo na autoestrada, a conta no banco não tem nada. Tem calma, relaxa. Calma, relaxa, cantou você aí sim. Agora vamos falar aqui da pessoa que nasceu no dia 10 de outubro, uma pessoa conhecida, e hoje vamos falar de Ricardo Manuel de Andrade da Silva Sapinto, que nasceu no Porto a 10 de outubro de 1972 e que é, como toda a gente sabe, um ex-futebolista português. Ricardo Sapinto foi um dos jogadores mais carismáticos do Sporting Clube de Portugal e como tal é apelidado na família sportinguista como Ricardo Coração do Leão, tanto pela sua entrega ao jogo como pelo seu temperamento e carisma. Ricardo Sapinto começou a sua carreira de profissional no mês, começou a sua carreira profissional na época no 92-93 começou no 92-93 no Sport Comércio e Salgueiros, onde foi comprado pelo Sporting Clube Portugal no final da época seguinte. Em 97 transferiu-se para o Real Sociedade da Espanha, onde permaneceu até à época de 1999-2000, quando voltou para Portugal, entregando o plantel do então campeão nacional, o Sporting Clube de Portugal. No seu palmares, além dos 50 golos marcados na primeira divisão portuguesa, encontram-se duas taças de Portugal e um campeonato nacional. Ricardo Sapinto também jogou na seleção nacional portuguesa e conta com duas participações no Campeonato da Europa de 1996 e 2000. Após uma despedida do Sporting, transferiu-se para o Standard de Liège da Bélgica, utilizando na camisola o número 76, que tinha em homenagem à claque sportinguista Juventude Leonina, que foi criado no mesmo ano de 1996. A Juventude Leonina também ostenta em todos os jogos uma traja em honra do grande capitão Ricardo Sapinto. Na manhã de março de 1997, Sapinto dirigiu-se ao Jamor em fúria por não ter sido chamado à seleção e agrediu o Arthur Jorge, que era na altura o selecionador, e por isso foi punido com um ano de suspensão. Acabou a carreira após um ano no Standard de Liège, na final da época 2006-2007, no jogo All-Star 07, realizado pela Fundação de Luís Figo, onde marcou o seu último golo enquanto profissional de futebol. Será para sempre lembrado pela sua garra, caráter de leão e lealdade, superando ao longo da sua carreira difíceis obstáculos, como 4 operações aos joelhos, tendo conseguido, contra todas as perspectivas, voltar a jogar ao mais alto nível e tornar-se então um dos jogadores mais queridos da família leonina. Em novembro de 2009 foi anunciado como diretor de futebol profissional da SAD, de Sporting de SAD, e a 21 de janeiro de 2010 abandona as funções de diretor desportivo do Sporting Clube de Portugal, por após ter sido alegadamente desrespeitado pelo jogador Liesson e também se ter envolvido em confrontos verbais e físicos com o mesmo jogador. No início de junho de 2010, Sapinto tornou-se o treinador adjunto da União de Leiria, mas passado um ano recebe e aceita o convite por parte da nova direção do Sporting e tornou-se treinador dos Júniores. A 13 de fevereiro de 2012, após um despedimento de Domingo Paciência, Sapinto tornou-se o treinador da equipa principal do Sporting. A 5 de outubro de 2012 foi despedido do Sporting depois de uma sessão de maus jogos, tendo sido substituído interinamente por Oceano Cruz. A 10 de junho de 2015, após treinar o UFI da Creta desde 2013, regressou ao futebol português para ser treinador dos Belenenses, onde permaneceu até dezembro do mesmo ano. A 29 de maio de 2016, após ter sido limitado do cargo, demitido do cargo de treinador dos Belenenses, é anunciada a sua fragilização no Al-Fateh como treinador principal da equipa do país da Arábia Saudita. E em junho de 2017 rescindiu o contrato e no dia 1 de julho do mesmo ano foi apresentado no Standard Liège para recuperar a equipa da crise que passava. Hoje, como todos sabem, o treinador é o treinador do Sporting Clube de Braga, onde está a fazer um excelente trabalho até ao momento. Parabéns para o Sapinto por ter feito desta grande carreira e, mais uma vez, parabéns porque faz hoje 47 anos. E pronto, assim foi mais uma recordação aqui de uma pessoa que nasceu no dia do programa, no dia 10 de outubro hoje. E hoje foi o Sr. Ricardo Sapinto, jogador, treinador português, que toda a gente conhece. E então vamos continuar, porque já passam 11:02, e vamos continuar esta última hora do programa com os Irmãos Verdade, e depois vamos ter muita música até ao meio-dia. Muito bom dia a todos, obrigado por estarem desse lado mais uma vez, e tudo cada um para vós. Muito bom dia, sobretudo, e boa quinta-feira. Yeah. Yolanda, cantaram os Irmãos Verdade. E agora vamos ficar com Matias Damásio, com Saudades de Nós Dois. Logo a seguir vem o Anselmo Ralph, mais uma vez, com os Amor Elétrico. Muito bom dia e até já. Só liguei para dizer que está tudo bem, baby. Às vezes ainda dói, mas eu prometo vai passar. Se por acaso eu chorar nessa conversa, não liga, são saudades de nós dois. Eu espero que contigo também esteja tudo bem, que estejas a ser feliz com esse outro alguém. É que hoje bateu uma saudade que eu resolvi ligar, espero não estar incomodado. Está tudo bem, está tudo certo, amor. Pois a vida é mesmo assim. E sinto pela tua voz que estás feliz, e pelo menos à noite eu choro de verdade. Eu te respeito, mando o cupido. cresce e contamina. Rosa Sangue ao Peito cantaram o Amor Elétrico na voz de Marisa Liz. E agora vamos ficar com a Gaibota, da Amália Rodrigues. E esta é para o Sr. Luís Gonçalves, para a sua esposa, que estão ali para os lados da Ion Valley. Muito bom dia para eles, um grande beijinho para a Sra. Esperança e um abraço para o Sr. Luís. Gaibota viesse trazer-me o céu de Lisboa. tua mão, nessa mão onde perfeito bateu o meu coração. Amália Ruiz cantou a gaivota, uma canção fado de 1970. E agora vamos ficar com o Rui Veloso, Sei de uma Camponesa, e logo a seguir vem o Ri da Cunha com Regressa e também Tony Carreira. Sei de uma camponesa, sem campo, sem quintal, que canta debruçada ao sol da Sierra, trigo da cara, sua tão debulhada. Sei de uma camponesa, dançando de madeira, perfumada de vento e feno, enfeitada de tomilho. Canta com a expressão de quem vai ter um filho mesmo pelo coração. Se senta à minha mesa, nunca me leva à sua idade para ouvir um trocadinho, a tornar realidade um sonho com o filho. Mais esperança de ser o homem mais feliz. quer. Contigo a minha vida e não do seu, uma esperança de ser o homem mais feliz desse mundo. Vou estar amando loucamente uma mulher onde não me quer. Vai-te conta que afinal me ama também. Confesso em mim um pouco de tortura que eu senti, sem ti não sou ninguém. Prometer que não vou mais sonhar, não

cama está tão fria. Choro quando o vento em nosso quarto. Não sei o que fazer, sem que estou a sofrer. Dói demais saber que não estás a meu lado. Rui Bandeira cantou não sei se vais esquecer, assim é que é. E agora vamos ficar com a Viviane, Não Apagues o Amor. E esta vai direitinha para a senhora Teresa, que está escuta ali para o lado de Mardier. Então para ela muito bom dia e até uma próxima. Apaga todas as palavras, as palavras ocas que trocamos à toa, que escaparam das nossas bocas, que atiramos ao ar e caíram no chão, que dissemos em vão. Apaga as palavras. Mas se acende outra vez, não apagues o amor, deixa-o arder. tirar tudo o que vem de dentro. Várias vezes eu fiquei sem coragem de dizer que desde o primeiro olhar me apaixonei. Eu senti que a minha vida estava a começar, que já tinha encontrado alguém para amar por toda a vida, o meu grande amor. A minha vida eu amo te com toda a certeza do mundo. Eu amo te e eu prometo te amar até ao fim, porque tu és o meu amor. Darei-te o devido valor. Eu amo te tu me fazes sentir tão especial. Por ti, nós já passamos por maus bocados. Houveram brigas e intrigas, mas superamos. Porque no mundo só tu me completas, o homem perfeito que eu escolhi para amar por toda a vida. Amo-te, cantou Bruna Tatiana, assim é que é. E agora vamos ficar com o JHF e o Comboio Descendente. E logo vem a seguir o Chutes e Pontapés para terminar o programa. Muito bom dia, boa quinta-feira. O comboio descendente vinha toda gargalhada, uns por verem rir os outros e os outros sem ser por nada. Comboio descendente que a luz acostumada. outros com sono e os outros nem se enganam. No comboio descendente de Palmela a Tucumã. Vinha tudo a gargalhar, uns por ver e os outros sem ser por nada. No comboio descendente, de que é luz águas quebrada. Yeah. E pronto, amigos ouvintes, por hoje é tudo. Espero que gostaram nesta manhã de quinta-feira com o melhor das vozes de Portugal e da música portuguesa, dos fados e tudo o que há de bom. Muito obrigado por estar desse lado à nossa escuta. Eu vou-vos deixar com a RTP Internacional com as notícias de Portugal e do mundo. E eu voltarei para a semana com mais música, mais fados, mais recordações, mais tudo cada um da nossa música, das nossas vozes, da nossa terra. Até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes e até para a semana. Horas da manhã em Portugal continental e na Madeira, 10 horas da manhã.